5 3 no localizador? É no localizador, da 300 sobre ele. Pede aproximação, chame tu, 18895, bom pouso. Confirma frequência 2 para o da 300 sobre ele. 11895. 1895. A 3890, decolou o Zona 9, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. Sou em Salvador. 1208, OTAN 3890. OTAN 3890. 3890, contato radar, subo para o nível 370, perfil PUCA. 370, na PUCA, tá, 3890. Objeto 5808, passa nível 160, chame o centro Recife, frequência 1260, termo 288, boa viagem. Afirmativo, senhor, 1260, 288, objeto 5808. No ponto de diferença é minha torre, 1198-95, vai justiça na 08. Índia, parte de Alfa 1095, gol 804-2. Salvador, bom dia, eu vou no 6-2, com a fã. 4-2, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 5-8, decola 1-0, primeira curva esquerda. Perfeito de saída PUCA, transição Caju. Transponda 5502 e controle 1-0-8. Autorizado, dono 390, também é 8, falando assim, concluído, PUCA, Caju, 398, você é continuar o transporte, o bom no 642? 5502. Transporte 02, eu vou no 642. O no 642, correto, sempre para puxa, saneamento no 03. Pressionado, eu vou no 642, eu vou no 642. Salvador, Salvador, bom dia, agora 607, formação Fox, Guarulhos. No 607 é Fox, confere, guarda de copa. Salvador, bom dia, e a consulando 6211 no 7, busca adicionamento. Está livre de táxi, o Xené 6211. Trabalhamos. Bom dia, 1804, pronto, no ponto de terra. Boa noite, 04, alinha e mantém após o trave na curta final. E mantém, 804. São, até Zulu no meia, até Brava, até Zulu, após conforme rota do plano. Decola da 1-0, primeira curva direita, prefeito sair da El, Leda, após vai direto bridge. Transponda 5504, controle 120-8. Dado Guarulhos, nível 360, via Amper Zulu 16, após BHZ. Pode conforme o rato plano. Decola da 10, sua direita da El, Leda, Bridge 5504, opciona, controle 208, gol 607. Gol no 607, correto, sempre para push, acionamento no 1-0. Salvador, tá 3153, semana 50. Tá 3153, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, tá 3153. 079. Iniciado, 804. Vai passar o controle, bom dia, meu domingo, 804. Boa noite, 04, decolou os 24, controle agora 1208. Certo, obrigado. Bom, 804. 804, contato radar, sopro nível 360, perfil da El. Certo, pode voar da El ou Leda? Oi, Leda. Sou de Leda, 804. Lanchonero 6291, acionou 94 a bordo, 350, operando com 20 para o táxi. Sobre 094. Afirmativo, 094. Principal, Índia e Alfa, ponte para a torre 18, decimal 95, altímetro no 018, bom voo e bom dia, acionou 6291. Principal, Índia e Alfa, ponte para 19, 18, 95, bom dia, bom trabalho. Leda 3517, só um minuto, cópia. Prepare a Arbor Elefa. Arbor Elefa. 153. Visão com Airbus da Avianca, taxiando através do portão 62. Afirmativo, tá 3153. Após o tráfego, TAM 3153, ingressa Juliette, portão 09. Após o tráfego da Bianca, Juliette 09, TAM 3153. Cópia. 3517 Brasília, nível 380, está autorizado. Via Upper Zulu 17, decolada pistão no zero, após decolagem curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5506, controle 120, decimal 8. Correto, TAM 3517 no portão 4, chame pronto, pushback, acionamento. Agora pronto para posicionamento, TAM 3517. 1642, está pronto para o pushback e acionamento, portão 3. Tá livre, Gol 642, chame táxi. Vai chamar para o táxi do Gol 642. M2111, decolado agora aos 3-1, controle 120.8, tem um bom voo. 208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Xanero 6211. 6211, contato radar, sopa nível 360, perfil da EL. 360 da EL. Frequência 1-2-5-1, Altero 607 no 10, bora posicionamento. 607 no 10, está livre, chame táxi. Vai, vamos atrás, 607. O 1642 está pronto para o táxi com 9-1 a bordo. Só me diz 3 horas de 20, alguém na Natal. De Alfa, Ponte Espera Torres, 118-95, altímetro no 0 no 8. Bom voo e bom dia, Guru 642. Gente, é de 20, já. Bravo. 295, voo 1642. Salvador, eu vou no 75, informação, ponto próximo da vida. 1642, está próximo, onde era, pronto, está 1-0. Informação, ponto próximo para Brasília. Bom dia, vou no 715. Para Brasília, copio 360. Afirmo. No 5, Brasília, nível 3620 está autorizado via Pesolo 17, decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa. Aciona 5510, controle 120, decimal 8. Sente, autorizado para Brasília, 3360. E apertou 17. Decolada 5-0, primeira curva direita, na saída Arbor, após Arbor, direto Elefa. O transponder 5510, controle 120, decimal 8, voo 7 para 3. Correto, gol no 715, no portão 02, chame pronto, pushback. Camarada pronto para pushback, gol no 715. Taxi, gol 607, com POB 113, 4 horas, galeão. Parte principal, Indy Alfa, com espera torre 118, 95, altímetro 10 no 8, bom voo e bom dia, o gol no 607. Parte principal, Indy Alfa, 1895, no ponto de espera, 618, no ajuste, o 607, bom domingo. Igualmente. Gol no 642, veículo 37, chama o controle no 208. 208, gol no 642, bom dia. Alinha e mantém no zero. Alinha e mantém no zero, 607. Salvador, o gol no 642 voltando, não obteve resposta em 119, decimal 8. 1208, por gentileza. 1208, gol no 642. Controle Salvador, bom dia, gol no 642, decolou na sua escuta. 642, contato radar, supo nível 390, perfil Puka. 390, Puka, perfil, gol no 642. 6211, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 251, alterna, 3325? 1325. 3325, bom dia. No portão 04 está autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, a 3597. Para posicionar, gol no 715, portão 2. Gol no 715, no portão 2, irá aguardar. Previsão de mais 2 minutos, é o número 2 no setor. Vai aguardar alguns segundos. 07, decolou 39, chama o controle 120, decimal 80. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, agora 607, 1400, da Dael. 607, contato radar sul, pro nível 360, perfil da Dael. 360, da Dael, gol 607. Salvador, volume 897. Boa noite, 97. Bom dia, informação. Foxtrot, prossiga. Sérgio da Fox, autorização, confim. Boa noite, 97, confins, nível 3620 está autorizado. Via Pezulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta Pezulu 16. Decolando a 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5515, controle 120, decimal 8. Boa noite, 97, está autorizado nível 360, confins, conforme o plano de voo, Pezulu 10 até Bridge, após a Pezulu 16. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, transponder 5515 e o controle 208. Correto, gol no 897 no portão 62, chame pronto, pushback e acionamento. Chamarei. Solo 1897, pushback acionamento 06. Tá no portão 62? 62. Gol 1897, o 62 é só um minuto pra iniciar. Na sua escuta. Salvador, 3597, está pronto para o contato com 1, 2, 8 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com o fim. 3597, à direita, Indy Alpha, ponto espera, torre 118, 9, 5. Altímetro no 0, no 8, bom voo e bom dia. Indy Alpha, NH 10, 1, 8 e o controle 3597, 3517, bom dia. Torre 118, decimal 95, da 3597. Agora sim, bom voo. 118, 95, da 3597. Chegou no 715, agora tá livre, chame táxi. Gol no 897, portão 612, tá livre, chame táxi. Autorizado, chamarei, gol no 897. Salvador, bom dia, Andan 3517, está com a espera da 10, pronto. Andan 3517, Alinda, cola no 0, vento no 30 graus, 079. Alinda, cola, pista 10, Andan 3517. ...607, passa nível 1070. Chame agora o centro Recife, frequência 1251, no hotel 3325, boa viagem. 251-3325, 607, bom dia. 9631, bom dia, então.